Chané 6201, centro da informação Vitor. Prossiga. Salvador, Galeão, nível 360, decola com curva direita, subida da El, até Lida, após Lida, direto Bridge. Onde intercepta, Zulu 10 até Snap, prossegue conforme roda do plano. Controle 120, decimal 8, e o transponder 5035. Autorizado para Rio de Janeiro, Galeão, nível 360, decola da 10, curva à direita, subida da El, Leda Bridge, após a Zulu 10, transponder 5035, controle Salvador 120, decimal 8. Negativo, Zulu 10 até a posição SMAP e após conforme roda do plano de voo. Portão 05, chame pronto, puxa acionamento. Zulu 10, SMAP, conforme plano após, chamará. 128. 120, decimal 822, 24. Controle Salvador, mandante passaria dos 224, decolou. Boa noite, passarei 224, contato radar, suba para o nível 350, saída Momo. Subindo para o 350 na Momo, 224. O localizador, tá? 3662. 3662, completa a aproximação, chame torre 186, tomo posse. 186, obrigado. Gol no 398, está livre a sinal de LED, visto para 2 dias, sem restrições, informe no localizador. Para 2 dias, reportará estabilizado no localizador. Gol no 398. Salvador, boa noite, eu sou 3662, estabilizado no LS, está 1,5 para o céu. Pouso autorizado, pista 10, entre 1 centena 9 graus. Autorizado, pouso 10, tá 3662. Gol no 603, chame Recife na frequência 1260 e alternado 1288. Recife 260, 288, gol no 603, boa noite. Boa noite. Salvador. passaria do BR-224? Consigo. Por gentileza, teria como coordenar com o Recife direto Juazeiro? Pode ir, 224. Obrigado. No solo 17-1, no dozinho, no desmarado. 2-9, obrigado. Solo Salvador, então 3662 de lá no solo. Fechamento da Juliette, 3662. Antes da Juliette, vou chamar. Noite, Papa Romeo, Índia, Delta Bravo, identifique, chegada Mari, lista para 2000, ajuste 1-0-4. Parei 224, centro autorizou direto Froti e chame agora Recife na frequência 12545 e alternado 12685. Direto Froti, 12545, 12068, passaria do 2224. 12685. 12785. 071. Eu não lembro qual é a pista nas horas, entre 120 graus, 79. Veja qual, sou 4071. 18-6, tomou posse. 18-6, patrulha, obrigado, vamos. 35216, chame agora Recife, frequência 12545 e alternado 12685. 1245, 12685, 3552, 16. Após o ensino, posição 5, chame tarde, 621. Após o 20, está na retaguarda, está livre o pushback, chama tarde. Salvador, gol 1398, está baixado, checado, boa noite. Do apoio de TAP para chegar da Mari. O 4071 decolou aos 20, chame controle 120.8, por favor. 208, boa! Salvador, Azul 4071, buenas. Boa noite, Azul 4071, contato radar, estou para o nível 360. 360, pode voar ali do bridge? Apoio 2000, autorizado Leda. 2000 Leda, obrigado. Encontro 27, autorizado, repetitivo 3620 para o Galeão. Via Pesulo 10 até a posição SMAP, após conforme rota do plano de voo. Decola da 10 com curva à direita, subida da EL até a lida, após lida direto bridge. Acione o transponder 5031, controle 120 de sua. Contradição, nível autorizado? 360. Correto, ponte 4, chame e puxa essa hora. Prontidão no 604, identifique, chegar na Mari, fica para o nível 050. Say POV and do it in alternative. We have 70 more outstanding in Guarulhos. Your time is 3 hours 34 minutes. Copy that, clear text via India and Alpha Hotel off runway 10, power 118.6, altimeter setting 1015, good night 6201. Alpha, Hotel Charlie 110118-6-1014, Salam. Salvador, voa, voo no 398. 398, chame antes da Juliette. Antes da Juliette. Good evening, Ocean 6201, holding short runway 10, ready. Ocean 6201, certified takeoff winds 110 degrees, 9 knots. Ready takeoff to runway 10, Ocean 6201. 398, ingresso Juliette, portão 190. Direto 10. O 604, ajuste 1014 via Mares, desça para 2000. Oceano 310, ajuste 1014 via Mares, desça para 2000. 2000 via Mares, é a 310. Abonnet 28, contact tower to control 120 decimal 80, good luck. 1020, 8201, Azul 4071, Chame Recife, 1251. Recife 1, Azul 4071, boa. Boa. Tower to control, good evening, Ocean S6201. Passing 1500 up to 360 and request bridge or LIDA. Ocean 6201 control at radio contact after 2000 fly to LIDA. After 2000 fly heading LIDA, Ocean 6201. .358-370 para Fortaleza, via Apesulu 19, decola com curva esquerda, subida Momo, transição Frote, transponder 5041, controle em 19, correção 120, décima 8. Estão nível autorizado? 370. Já puxa essa não. Favorável, tem acertado no lote. Cheque o trem, chame a torre 1-1-8-6-12, mídia Delta. Bravo, gente, passando para a torre 1-1-8-6-12. Oi, Salvador, boa noite, Papa Romeu, onde é o seu prazo? Índia Delta Bravo avistado, vai completar no 0 ou no 7? 10. 10, avistado, baixou e travou? Ainda não. Reporte checado, altímetro no 014, vento 120 graus, 10 nós. Delta Bravo. Delta Bravo, reportará baixado checado. O vento é de 120 com 10, Delta Bravo. Bravo 100, 120 com 10, está baixado e checado. Pouso autorizado, 120 com 10, confirmo. É, checado. Autorizado, puxa o celular na ponte 4, chame táxi, web 5827. Ocean 6201, TNTEC Center. Frequency 125.1. 125.1, Ocean 6201. Romeu Índia, Delta Bravo, no solo 35, libera a direita, 1219. Chame antes da Juliette, Índia, Delta Bravo. Oceano 6310, reduza para 210, livre aliado. Andador, capa vista, Golo 604. Ciente, checa o preenchimento, torre 1186, Gol 604. Meia boa. 9, prossiga. Tente, mantém escuta um minuto agora de boca. Índia Delta Bravo, ingresse pela Juliette agilizando, contorno 41, chame na Lima. Área desça para 2. 2000, via, quantidade do ar, estática? Livre. Estática 2000, via, do Mestre Catador. Responde a bordo, 3 horas e 40 de autonomia externa com 20 para cá. É 3 de autonomia aí? 3 horas e 37. 5827, taxa direita, ponto espera, torre 1186, 1014 altímetros. Taxa direita, ponto espera, 26, torre 1014 altímetros, 57, boa noite. Salve, Salvador, tá 3858, 903, presidente da Canadá. 3858, assim que o WebJet liberar a retaguarda, inicie no portão 3. Faz a passagem do WebJet, está autorizado no portão 3, está 3858. Natal 390. Ponto espera da 1 a 0. Objeto 57, boa noite, mantenha o ponto de espera ao atingir. Mantenha o ponto de espera ao atingir, 57. De voo, decola da 1 a 0, curva direita, subida da El, Leda, após Leda, direto bridge. Controle 1208, aciona 5043, Gol 889. 1863 Oceano 6630, 2 milhas policiais. Questão de aproximação, agora liberação, Oceano 6630, avistar, né? Pode ser no checado do trem, o número 2 do posto. Acordaria 6630. 62, copia o 370 para Natal, aguarda a coordenação do 39. Copia. Ok, 370 Natal, Apesulo 10, decola 1-0, esquerda, Puca, transição Zipar, aciona 5040, o transponder e o controle 1208, na 3662. 370 no forme Zulu 10, Puca, Zipar, 5040, 208, chame pronto. Continua a aproximação, aguarde, pista livre, tráfego excede, tocou a cabeça não.